Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Páscoa feliz para todos os ouvintes do programa Mulheres de Esperança. Estamos consigo hoje, mais uma vez, para alguns momentos de boa conversa e reflexão para o seu coração. Também eu, Sónia, quero desejar a todos uma Páscoa abençoada e feliz. Ouça agora esta bela música que lhe preparamos. Fico a pensar que tu estás comigo. Os passos de um amigo vou seguir, conheço o caminho onde vou viajar, descobrir um novo mundo, um novo olhar, promessas de um futuro. Esperança que nasce agora aqui. Sei que és o melhor para mim. Só contigo encontro o meu destino. Ao teu lado conheço este caminho. Os passos de um amigo vou seguir, conheço o caminho, sei que és o melhor para mim. Só por ti encontro o meu destino. Ao teu lado conheço este caminho. Sara, a Páscoa é um tempo cheio de símbolos, mas alguns deles, no entanto, parecem-me perfeitamente inadequados para um tempo tão solene, não achas? Bem, eu concordo contigo, mas só em parte. A Páscoa é solene, mas é feliz, é alegre. Traz consigo a ideia de nova vida. Para os ouvintes que não estão familiarizados com os rituais judaicos, queríamos explicar que este povo celebrou a primeira Páscoa no Egito, quando ainda eram escravos debaixo do domínio dos faraós. Deus viu a aflição do seu povo, oprimido durante séculos, e preparou-lhes um libertador, um homem chamado Moisés, hebreu também, mas que fora educado por uma das princesas do Egito. Para este homem não havia segredos sobre a ciência e cultura dos egípcios, mas ele preferiu renunciar às riquezas que o rodeavam e identificar-se com o povo escravo. Esteve isolado durante 40 anos num lugar distante do Egito, até que Deus lhe deu a ordem de voltar para libertar o povo. E numa noite, Moisés disse ao povo que matassem um cordeirinho de um ano, limpo, sem qualquer defeito, e pintassem as ombrejas das portas com o sangue do animal. Nessa noite passaria sobre o Egito uma mortandade, mas o sangue nas portas impediria a morte de tocar nos hebreus. E nessa noite também, eles comeram a carne do animal, com pão sem fermento, todos prontos e apostos para começarem a sua viagem de libertação. Depois de várias peripécias, o faraó mandou o povo todo embora. Aquela refeição e ao que lhes aconteceu naquela noite, deram o nome de Pessach, ou Páscoa, que significa passagem. Significava para eles o fim da escravidão e um começo de uma vida nova. E ainda hoje a família judaica reúne-se para o Seder, um jantar especial que é feito em família e dura 8 dias. Grande festa, Sara. E digna de ser celebrada. Afinal, todos os povos têm dias especiais, que lhes lembram acontecimentos, guerras, revoluções, e que fazem deles o povo que são, por exemplo, como o nosso 25 de Abril. Então é por isso que o povo cristão celebra também a Páscoa com alguns símbolos que têm a ver com a morte e ressurreição de Jesus. Porque para os cristãos a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, a passagem de Deus entre nós e a nossa passagem para Deus. É considerada a festa das festas, a solenidade das solenidades, e não se celebra dignamente se não for com alegria. Isso mesmo. A cruz é um desses símbolos. Os sinos, outro. Eles celebram a alegria da vida, da ressurreição. Tudo bem, isso eu até entendo. O que me ultrapassa são depois outros que entram numa festa tão espiritual. Ora, convenhamos que o que é que os ovos ou os coelhos têm a ver com isto? Tens razão, sim. Mas sabes, o ovo é um símbolo bastante antigo, anterior ao cristianismo, que representa a fertilidade e o renascimento da vida. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos no equinócio da primavera, por aí à volta de 21 de março, era um costume que celebrava o fim do inverno e o início de uma estação marcada pelo florescimento da natureza. Para obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam ovos nas terras de cultivo. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a cultura pagã de festejos da primavera foi integrada nesta festa e os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Os cristãos primitivos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. Tenho a certeza que muita gente não sabia disto, Sara, e eu estou convencida e faz algum sentido. Mas então e o coelho? O coelho não põe ovos? Oh, Sónia, essa agora. O coelho não põe ovos. O coelho também tem origem anglo-saxónica e pré-cristã e simboliza a fecundidade. Lebres e coelhos eram associados à abundância da nova vida após um inverno de privações. Na verdade, era uma lebre que já nasce com os olhos abertos, dizem as pessoas, e não um coelho que simbolizava a Páscoa. Pela sua grande fecundidade, tornou-se assim o símbolo mais popular da Páscoa e diz-se que simboliza a Igreja, que pelo poder de Cristo cresce e multiplica-se na sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos. Um bocadinho forçada essa simbologia, diria eu, mas aceito. Sónia, vamos lá pôr aqui uma música bem feliz e já voltamos para conversar mais sobre os símbolos da Páscoa. Bondade eu vou ver. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Este é o seu programa Mulheres de Esperança e hoje decidimos falar sobre alguns dos símbolos que vemos nesta altura da Páscoa. Sara, há um símbolo, ou melhor, eu diria dois que vemos em postais e pinturas nesta altura e que ainda não abordámos. Estou a falar do cálice com o vinho e o pão. O que nos dizes sobre isto? O pão e o vinho, sobretudo na Antiguidade, foram a comida e bebida mais comum para muitos povos. Cristo, ao instituir a celebração da Eucaristia, serviu-se dos alimentos mais comuns para simbolizar o seu sacrifício pelos pecadores. Ele mesmo disse que o pão era o seu corpo e o vinho era o seu sangue. Assim, o pão e o vinho simbolizam essa aliança eterna de Deus com a sua criatura. Jesus já sabia que seria perseguido, preso e pregado numa cruz. Então combinou com dois dos seus amigos, discípulos, para prepararem a festa da Páscoa, como judeus que eram, num lugar seguro. Quando tudo estava pronto, Jesus e os outros discípulos chegaram para juntos celebrarem a ceia da Páscoa. Esta foi a última ceia de Jesus. A instituição da Eucaristia foi feita por Jesus nessa última ceia, quando ofereceu o pão e o vinho aos seus discípulos, dizendo: "Tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue." O Senhor instituiu este ritual, também chamado de Ceia do Senhor, para perpetuar assim o sacrifício da cruz ao longo dos séculos, até que ele volte, confiando deste modo à sua Igreja o memorial da sua morte e ressurreição. De facto, Sónia, este é o símbolo mais completo e perfeito da Páscoa. Trocou seu trono por uma cruz, sua glória deixou para trás. Sem culpa o castigo aceito, para trazer de novo a paz. Nascido entre os homens, Jesus, a revelação de eterno Deus, Senhor de tudo, servo santo, em humildade entregou sua vida a nós. Meu Rei, meu Salvador, a minha vida entrego a ti, e a minha adoração servirá até ao fim. Por entre as trevas rasgo de luz, esperança para todo que crê. Venceu a morte e ressuscitou, vida eterna deu, novo caminho abriu. Meu Rei, meu Salvador, a minha vida entrei. Servirá até quando ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo morreu por nós, pecadores. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Sabes, Sara, estou a gostar imenso desta conversa que nos proporciona tanto conhecimento e luz sobre uma festa tão importante para os cristãos. E o facto de nos juntarmos como família numa refeição de festa também é um símbolo em si, além da alegria que é termos sempre a nossa família connosco, claro. Da mesma maneira que os judeus celebravam a sua Páscoa por famílias, Jesus juntou aqueles homens que eram os seus amigos chegados, a sua família, à volta da mesa, mostrando-nos que aqueles que cremos nele somos realmente uma família. Então celebremos com muita alegria, com festa, com sinos, com tudo, porque Jesus está vivo, ressuscitou e vive para sempre. O projeto Ana faz parte da Rádio Transmundial e tem como objetivo de missão promover a consciencialização, solidariedade e compaixão para com as mulheres em todo o mundo, orar pelas mulheres que sofrem e que são abusadas e levar esperança, encorajamento e conforto através das ondas do rádio com o programa Mulheres de Esperança. Ajude-nos a levar esperança às mulheres em todo o mundo. Para mais informações, ligue 211-58-1128. 211-58-1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Possivelmente alguns ouvintes que escutam pela primeira vez o nosso programa acham estranho que abordemos uma conversa tão séria e tão desafiadora. Não é nossa intenção levá-los a pensar em religião, cerimónias, panos pretos ou roxos, cânticos mais ou menos pesados, que caracterizam a época religiosa da Páscoa. A nossa intenção é fazê-los recordar que há 2000 anos atrás, numa pequena colina da cidade de Jerusalém, um homem foi pregado numa cruz, ladeado por 2 malfeitores. A diferença entre esses homens e o do meio é que eles estavam ali devido aos seus imensos crimes que tinham cometido e a lei romana, vigente naquele momento, decretava como pena capital a crucificação. O homem do meio, porém, estava inocente. Não foi um erro da justiça romana que o pregou na cruz, nem a maldade dos fariseus e dos religiosos que o deixaram numa situação tão trágica. Esse homem, filho de Deus, cheio de poder e autoridade divinas, poderia ter evitado aquele desfecho, poderia até ter saído da cruz se o desejasse, mas ele estava ali como sacrifício, oferecido a um Deus santo que não pode suportar a iniquidade, carregando sobre o seu corpo todo o pecado da humanidade, representando-nos a nós nesse sacrifício, dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mais uma vez, as mulheres tiveram um papel muito especial naquela Páscoa única, quando todos os discípulos de Jesus fugiram, abandonando na hora mais difícil da sua vida, por amor a ele as mulheres ficaram lá firmes, junto à cruz, observando tudo, vendo o lugar onde colocaram o seu corpo morto, embrulhado apenas no lençol. Quando a cena do Calvário terminou e voltaram para as suas casas, parece que já não havia mais nada a fazer, senão chorar um amigo perdido. Mas não. Elas tinham visto que o corpo do Senhor não tinha sido preparado convenientemente para o sepultamento e decidiram fazer o que era necessário. Podiam apresentar algumas desculpas para não fazê-lo, mas o amor moveu-as para além dessas desculpas. Depois daquele dia longo, medonho e traumatizante, decidiram que haviam de cuidar do corpo do seu mestre. Por amor, uma buscou um perfume, outra um óleo, outra misturou-os, cada uma delas fazendo a sua parte para que as especiarias ficassem no ponto certo. Pequenos atos de amor, pequenos gestos de uma devoção e carinho imenso. Sem medo, de madrugada, lá foram elas a caminho do sepulcro para fazer o que tinham proposto. Sabiam que na entrada da gruta onde tinham colocado o Senhor estava uma pedra enorme que nenhuma delas tinha força para rolar. Mas mesmo assim foram. E quando chegaram, encobertas pelas sombras da madrugada e pela folhagem das árvores do jardim, viram com espanto que a pedra tinha sido rolada. Sobre a pedra estava um ser angélico que lhes disse que Jesus não estava mais ali, mas tinha voltado à vida, ressuscitado. Correram para dar notícia aos outros discípulos, que depois de terem abandonado o Senhor, se reuniam num lugar fechados à chave, com medo que lhes acontecesse alguma coisa. Páscoa é morte e vida. Morte para nos dar vida. Vida que tem que ser anunciada por todos nós. Eu também sou uma testemunha de que Jesus ressuscitou. Tudo o que sou e tudo o que tenho só é possível porque Ele vive em mim. Por isso, nesta Páscoa, quero anunciá-la a todos com amor e sem receio. A vida que Ele me deu pode dá-la a si hoje, se o desejar. Como entregar minha vida por ti? Como tu fizeste por mim? Como agradecer o sacrifício na cruz? Como expressar minha gratidão? Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou. Tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tua é a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou, tão grato estou. Tua salvação, como entregar minha vida por ti? O sacrifício na cruz, e como expressar a minha gratidão? Tu és o amante da minha vida. Tu és a beleza que me conquistou. Tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu. esquecer-me de ti. Tu és Jesus, oh, terminamos por hoje o nosso tempo consigo e esperamos estar consigo na próxima semana, neste mesmo horário, na sua estação local ou através da internet. Contacte-nos, se assim o desejar, para as moradas que daremos já a seguir. Até sempre, querido ouvinte. Ah, e uma Páscoa muito feliz. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.